itu pos konvin di Jaya Mas. Salvador, aqui a Vienne, tá ótimo, não vem dizer. Prossiga. É, bom dia, solicito o reporte do, da posição 7 para a posição 5. Constante para início. É para 5, é isso? Posição 7, parte 1 para a posição 4. Azul 4-0, 4-0, Salvador Ground. Não, copiei, pode, pode seguir. Mantém a posição, o avião. Azul 4-0, 4-0, Salvador Ground. Aeronave da VF, posição 7, autorizado, prosseguir até o 5. Ok, prossigo. trabalhador 25, autorizado a chegada a bordo, desta via para 4 mil pés. Delegar na 09. O senhor irá fazer, irá pegar na pista 97. O senhor irá modificar as janelas de voo, aproximar para a pista 97 ou irá fazer uma base pela direita para a pista 97? Base pela direita para a pista 97. Pela 95, fazer uma base pela esquerda na pista 97. Tem também para 4.006, autorizado direto pelo que é negar na 09. Autorizado direto pelo que é negar na 09. Afinal, tive 4.006, deixa na 05. It's a possibility, sir, if you or your company coordinate with the CGNA and the CGNA coordinates with InfraAero, then there might be a sooner opening of the position of the runway. But as it is, no, you have to take off from runway 17 or expect runway 10 at 5 o'clock. Now, so, for now, he's closing, yeah? That's right, impossible. Yeah, sure, take a call to GNA, or you'll take a time, and you'll have to take a time. Okay, thank you, sir. Sorry to come over here. That's right. Telemetria 5, desça para 2.000 pés. Está autorizado a final do procedimento eletrônico frio, está estabilizado no localizador. Azul 4040, clear pushback and startup. Coordinate with Constat, so your pushback, your, the back of your request will be on taxi India. Now we are clear to pushback to taxi India, Azul 4040. Control Tower, 118.95, 2837-1011. I'm gonna repeat it again. We are cleared to testify via April 1, Lima and Quebec, is that right? Lima, all taxiway Lima, first right, taxiway Mike, then your first left, taxiway Quebec. Lima, first right, Mike, and first left to Quebec. 23rd town, we're 118.95, through 4040. Copiado, Xanema 225, tráfego avistado, ajuste no 011, chame avistando para o cancelamento do plano instrumento. Chamar avistando, Xanema 225. Sim, te confirma, propõe cancelamento para pouso que estão no 7 visual. Positivo, propõe cancelamento, pouso no 7 visual, vai cruzar e fazer base pela esquerda, Xanema 225. Pela Xanema 225, plano cancelado alto 29. Autorizado da presente curva à esquerda para base pista 17. Chame de base para final pista 17, embaixo travada, Xanema 225. Vai cruzar curva à esquerda para ingressar na base da 17, chama nacional, Xanema 225. Change. Siga. Azul Alfa SPR, encontra-se no pátio 3, solicita autorização para reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição número 1. Autorizado até a saída do pátio 3, o azul. Azul Alfa SPR, autorizado até a saída do pátio 3, informará para reboque, pedirá permissão para reboque até o... para ingresso do pátio principal, posição número 1. Está autorizado até a posição 01, reporte ao término, Azul. Azul Alfa 3E, ambiente. Azul 4040, a Torre de Salvador. Azul 4040, Salvador Tower. 4040, Tower. 1195. Leave the runway immediately. You entered the runway without authorization. Leave the runway immediately. I have a traffic clear to land there in approximately 4 minutes, sir. Leave the runway immediately. Can you leave on the left next apron? If you're able to leave on left, leave on left immediately, sir. Yeah, I'm sorry. 0400, you were cleared until taxi to Quebec. On Quebec, you were supposed to call Tower 118 decimal 905. Make 180 and call me again on taxi Oscar. We'll call you back on Oscar 0400. Azul 4040, maintain holding point runway. Oscar, you're not cleared into the runway. I say again, you're not cleared into the runway. We got, maintain holding point runway on Oscar. Puxa, número 225, pouso autorizado, pista no 7, vento 020 graus, 04 nós, ajuste Goro no 0122. Autorizado no 7, número 225. Azul 4040, are you ready for takeoff, sir? Yeah, we are ready. Azul 4040, clear to line up and wait for runway 10. Clear to line up and wait for runway 10, 17, Azul 4040. Correction, 17, 4040. Ocean M2 225 no solo, aos 35, libera pista taxiway Lima. Taxi via Lima, ingressa pátio principal, portão 612. Ocean M2 225. Zero for zero, clear to take off runway 10. Correction, clear to take off runway 17. Wind 0 to 0 degrees, 0 to 3 knots. QNH 1012. QNH 1012, clear for takeoff runway 17. 0 for 0 for 0. 040, Borne 37, contacting also the departure control 109.35. China 1935, we apologize for the inconveniences. Other departure 04040, good morning, 1000 up to 340. As o César Zazuri veio da contato de Pato e claro que está level 340 vai a Arbor. Vai a Arbor, a collapse 340. Azul 40, fly direct to Alepa. Fly direct to Alepa, Azul 40, 40. CS e direção para o Veste, principal posição número 1. 2, 2, 5, para 1, 6, 0. 996, pena identificação, vista para 4, 1, 3. Pena 9, 0, 1, 2, viu, chegada bom. 4, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 9, 9, 1, 6. A gente já está bem reduzido aqui, vamos programar o pouso para o 01, se der a gente até alonga também, reduzindo mais ainda. Descendo 4.000, via 1.012 na borda, vou dar um número. 799 também, número 1 na aproximação. Azul 400, contact Recife Centro, Delta 6, Décima 0, e Fonego 128, Décima 8. Channel Recife Channel 1260, 128, Azul 4040, good day. Paulo Salvador, Azul Alfa XPM, reboque finalizado, muito obrigado e bom dia. Gente, bom dia. Na 093, desça para 5 mil pés, que é na 092. Alô Salvador, bom dia, tá 3601, tá no portão 8. Para São Paulo, Congonhas, aguarde Copa, prepare a subida da El. Da El, aguarde no Copa. Ao CAN 3601, já está pronto para o pushback e acionamento, eu poderia iniciar e depois copiar a autorização? Se for decolar daqui a 5 minutos, decola da 10, já estou olhando para essa era aqui, já está sendo retirado aqui o caminhão que está fazendo aqui borrachamento. Mas tem mais ou menos o acionamento, pushback. Teste, 4x4. Autorizado São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, via rota do plano de voo. Autorizado 1-0 por base, autorizado 1-6 e conforme. Decola da pista 1-0, curva direita, no perfil da Dael, Leda, Mótima. 5-1-2-5, transponder. Controle 1-2-1-9-3-5. Afirmativo, autorizado Congonhas, nível 360, AP primeira aerovia Tazulo 10, decolada da Eulida Motiva, transponder 5125 e o controle 11935. Cotejamento 3601, aguarde só um minuto pro posto. Aguardando. Para o controle? 99.6 da Gol. Prossiga para o controle, 99.6. Mais 15 milhas, nós vamos iniciar a redução para 150 nós para pousar o 01, ok? 99.6, é necessário aguardar a liberação da pista pela infra-aero. Certo. Então, nós vamos programar o pouso ao 01. Afirmativo, porém, a pista será liberada após a autorização da infra-aero. Para decolagem da 1-0, chame para o táxi. Agora para o táxi do TAP 3601. Rua 9996, pista está livre, está liberada, desce para 2000, pode autorizar a final do procedimento LSX-ray, após ser estabilizado no localizador. 2000, autorizado LSX-ray da 1-0, para o mais estabilizado do 9996, a pista está aberta. Afirmativo, está autorizado o voador, né, se tiver condições de executar o localizador. Certo, do 9996, falou de turma. Tá, 3896, direto para o Mari, e chame 119.35. Afirmativo, então, vai voar direto Mari, 119.35, vai chamar. 1-0 mais de 3, desça para 4 mais 10. Depois 3-2, tudo bem, agora 3-5, abandonando o óbito, direto Mari. Então, 3-8 no meio, direto Mari, pista está livre, é número 3. Vou direto Mari para completar a chegada a Mari. Canadá 1-0 no 2. 1-0 no 2, então, botando 3-2, tudo bem. Estava tá autorizando só 150. Isso é para 5 mil pés, 3-8 no meia. 5 mil, 3-8 no meia. Era mais de 3, desce até 3 mil pés. Canal 9972, chame o controle Salvador, frequência 99, decimal 35. Federal 9972, você está em nível 100, Pelé Down 092. 100, Federal 9972. Prossegue na descida, após mais? Afirmativo, Federal 9972, considere óbito, a pista já está tá disponível, desde até o nível de voo na 00, que é na 0 na 0 na 2. 10-0, quanto você está recomendado? Continua a velocidade, 9972. Reduzido com 230 mais, podendo aumentar o resto de 130. Então, 3896, confirma sua velocidade. Tá mantendo. Confirma 3896. O 3896 tá mantendo 250, mas pode aumentar até o 100. Após 100, vai ser 25. 3896 mantendo 250, número 3 na aproximação, está autorizado em TAP. TAP, 250 mantendo, 3896. Segurar 9972, mantém inicialmente 2309, dentro da nível de voo 100. 38 no meio, desce até 4 no 10. Bateu no meu pé, 38 no meio com 1012 no ativo. Projeto no meio, está autorizado a incrementar a velocidade. Ok, vai incrementar então até o 25, até o 100, a parte do 100 vai manter 25 graus. Certo. Qual é o número 9? 0 no 0 9 3, autorizado Duna, está seguindo o tráfego, 11 horas 15 milhas. Está uma milha para Duna, tráfego do 37. Autorizado chegada bom, se deixa para o GDV 080, Senegal 092, número 6 na aproximação. 080, 92, 100, 100. Geral 9970, chame controle Salvador, frequência 119.35. 490, 030, 05. Aliás, ele coloca para o 0130, 01. 99702, principalmente até nível de voo 180. 180903, desce para 2000 pés, autorizado assinado por Tijuana Pelé, foi reposto estabilizado no localizador. Autorizado direto 3190, chamarei estabilizado, 0 a 3. Federal 9970, reduz o velocidade para 2509. Está mantendo 220, já que acelere? É negativo. O tráfego do processo está 4 milhões na sua frente. Vou colocar meu sequenciamento com a esquerda. 3045, limite ao localizador. Está mantendo 220. É, vamos 220. Esquerda, cobrou? 0045, federal 9970. Doutoração para o sequenciamento. Cura esquerda, proa 045, limite localizador. Desça para nível de voo 170. Proa 045, 7 graus, 5 ótimas notas. Estabilizou, 9996. 9996, com a próxima informação, chama a turma no 8.95. 10895, bom dia. Salvador, voo 9996, bom dia. Marcador externo, embaixo travado. Autorizado, pista 90, 030 graus, 039, ajuste de altímetro 90. Autorizado 90, 9996. 6. Confirma o sinal 972. Confirma o sinal 972. Desça para 5 mil pés.